pra mãe que filete o meu vai abandonar paralelas e em direção ao ferro e bolt. Positivo? Positivo, Romeu, livre. Salvador, 3153 para o táxi, o nosso CB 172, está alternando Campinas com 3 horas e 38 minutos de autonomia. 4, chama controle? 119.8, por gentileza. 119.8, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Até. Cruzado via Pátio, Juliette, Alfa, ponte espera 286, altímetro no 02, bom voo, está 3153. Pátio Juliette Alfa, ponto espera 286. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Rio 5973, agora conceito Recife, em 12545, tem um bom voo. Obrigado, até mais. Cinco no 4130 na flor de PUC, firmando, na flor de Conde, autorizado Conde da presente para o trip. Conde da presente, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3153, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 3153, a linha decola pista 10, o vento é de 120 graus com 9 nós. A linha e decola da 10, do TAM 3153. 99111, chame Recife agora, 12545, bom voo. Centro Recife, 125, decimal 45, muito obrigado, bom trabalho. Boa. Paulo Salvador, foi o Mike Nova Juliette, para pushback acionar aqui no terminal de carga. Autorizado, é pote táxi, Mike Nova Juliette. Mike Nova Juliette. Controle Salvador, bom dia, TAN 3153, transfere, cruzando 1.700 pés na sua escuta. Ok, confere, contato, vigilância, 3153. Gente, pode, após 2000, voar direto, Leda? Livre. Obrigado. Sol, por gentileza. Gol, Bono 605, na posição 3, para pushback e encanamento. Realizado, chame táxi, Bono 605. Chamada para táxi, 605. Veiga, Romeu Cabral, Salvador. Positivo, Bravo, segue via litoral, informa Fronda Bar. Taxo, mais Tango Juliette, 04 COB, 3:37 autonomia, alterna Belém. 04 Belém é 3:10? 3:47. 3:47, fiquei copiado, táxi em frente, a primeira direita via Juliette, ingressando na Alfa, transfira torre 186, altíssimo 012, tem um bom voo, Mike Tango Juliette. Sim, primeira direita, 186, Mike Tango Juliette. Fala Salvador, muito bom dia, o TAN 3179 com a Juliette, para autorização Guarulhos. 3179, Juliette confere, altímetro 012, já temos aprovado 340 para Guarulhos, só um instante para a Copa, por gentileza, número 1. Guardando. Para a do Gol, na mesa. 142, eu bordo, 3:40, Campinas. 142, 13:40, 13:40, Campinas. Táxi será à direita, seguindo o 727 da Air Brasil. No ponto de espera, torre 186, altímetro 012, vovô. Seguindo o 277 Salvador, bom dia. O Mike Tango Juliette. Juliette, bom dia. Perdeu da linha e decolar pista 10. O vento é de 1,10 graus com 9 nós. Posição meia decolagem, Mike Tango Juliette. Salvador, gol no 605, ponto espera da 0 pronto. Gol no 605, bom dia. Após o rolagem do tráfego à frente, a linha mantém pista 10. Frente, a linha mantém 1-0, gol no 605. Roleda, Roleda, direto da posição BDEV. Controle 119,8, a torre 18,6 e o código 51111. Outra... 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, Aperuí 50. decola com curva direita após 2 mil pés, é, na saída da Euleda, Leda Bidev. 1198 é o controle, 186 torre, 5111 é o transponder. Correto, chame em plano pushback, essa é a 3179. Chamará. Juliette, decolou os 30, 119, 8 controle. 19, 8, Mike Tower Juliette, bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o Mike Tower Juliette. Tango Juliette, contato radar, suba 280, saída Momo. 280 na Momo, Mike Tango Juliette. O 605 tem livre decolagem da 10, o vento é de 190 graus com 8 nós. Livre decolagem da 10, vou no 605. Bruno 605 decolou agora aos 32, 198 controle. 198 com controle, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Bruno 605. Adael Leda. 605, contato radar, suba 360. 360, autorizado, vou no 605. Tempo 55 no 4, Salvador. Prossiga na frescura. Afastado agora 65 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantenha 130, chame Aracaju, 120, decimal 3, bom dia. 1203, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Alfa Vito Juliette, Papatão Alfa Vito Juliette, confirma. Vem aqui o Alfa Vito Juliette, está 11h15, o voo local afastando aí no Forte 20 milhas, confirma. Cadê a Mari, desça 050. Tá comigo agora. E só um instante, gente, fez o Alfa Vídeo LED. 179 no 11, putback acionamento. Sete portão 11, autorizado de embarque. Camará. Mike Eco Delta, pátio 4, já embarcando aí o pessoal da plataforma Manati. Então decola a pista no 7 com curva à direita, visual direto para a plataforma. 19-8 o controle, 18-62, aciona 0125. Mike Eco Delta. Parto com controle 19-8. Informação é a Juliette, eu tinto 1013 agora, no 013. Para acionamento, táxi decolagem, 286, boa viagem, Eco Delta. Bom dia, 35345, cliente da Juliette, autorização 340, Ilhéus. 34, temos já aprovado o 280, copiaria, direto Ilhéus? Aceita. Aprovado então Salvador Ilhéus, nível 280, direto Ilhéus. Decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após curva à direita, cumpre o perfil da subida da Euleda. Após Leda, aí sim, direto Ilhéus. Controle 119,8, a torre 18,612. Acione o código 5110, trip 5345. 280 para Ilhéus, DCT, decola da 10, após 2000, a terceira milha, à direita da Euleda. Aí voa Ilhéus, 119,8 a torre, oi gente, 119,8 controle, 18,6 a torre, 5190 transponder. 5190, correto, está na posição remota 05 do Part 3. Chame pronto para puxar a sinal. Chamar, 3, 4. Alfa VDVET para cópia. Está com 02 então no POB, o pátio 4. Salvador, Salvador, via corredores Axé, para toque remetido em Vera Cruz. 19-8, 18-6, 0-1-5-1, Alfa Vito Gilete. Ok, que seja então. 20 milhas com curva esquerda no corredor forte. Controle 19-8, 18-6, o resto conforme, Alfa Vito Gilete. Acima, 0151 no forte, 20 milhas. Solo Salvador é o 103. Bom dia, Mike Santos Juliano. Gol no 605, chame centro Recife em 133, decimal 25, alterno 251. Bom dia. 3325, alterno 251, voo 605, bom dia. 1-2 aqui para o voo local, faça na radial 175, conforme briefing com a defesa. Estimativo, só alterando o centro, 1-3. 1-3 então, Salvador, Salvador, faça radial 175, 210 milhas, variando de 1 mil pés ao 055. 19-8 o controle, 18-6 torres canais, 1-8, tango no 8, tango 0-5 e o transponder 2-6-40. Gente, o 1-3, o transponder 2-6-40, os canais tango 1-8, tango 1-0-5, o controle de Salvador 19-8-5 e a torre 2-6, o CNC 1-3, vai acionar e o transponder está no 5. Correto, chame pro táxi Fênix 1-3. 1-3. Solo TAN 3179 para o táxi. 174 a bordo, 3 horas e 40, galeão. Meio tinto no 0, 1-2. 1-3 agora, 1013, bom voo, tá 3179. Juliet, Alfa, Torre, 13, 3179, Grafton. Ok, o Xané, livre desvios após Roidona, intercepto log. Após desvios, Luna, 62, livre interceptar. Oi? De acionamento, clique 5345 na posição 5 do Pátio 3. Autorizado, trip, chame táxi. Vamos lá. No 434, bom dia, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Chegada Mari, desce 050, voo no 434.